Conhece a cena, a noite esconde, só você não vê. Vejo os sinais, solta a voz pra viver. Vejam os sinais. Vai matar filho, irmão, matar irmão. Dia de trevas e escuridão. A torre gêmeas caíram no chão. Atentado suicida, bandeira estendida. Bomba de plutônio, fura a camada de ozônio. Países em guerra, acabando com a terra. Sete lâmpadas ardentes, sete seres diferentes. Angústia, fome, peste, tribulação. Moeda, espada e perseguição. Poder selado, povo clama urgente. Destino traçados, vidas inocentes. Placas tectônicas se movimentam. Com a poluição, o ar esquenta, provocando maremoto e erupção. Na Índia, no Japão, a ira de Vesúvio, alarde no mundo. Foi pouco segundo, sono profundo. Pompeia de cinza, se lava quente, vaidade e luxo. Pouco sobrevivente, aquecimento global. Caos no mundo real, visto o reino universal, apocalipse sinal. Vejam os sinais.